André Silis Moral. Simbora, Raquelama do meu Brasil, simbora, simbora. Fazia show pra mamãe e papai, numa casinha de taipa do interior. Meu automóvel era um cavalo brabo, do nome zangado que vovô deixou. Criei coragem e fui pra capital, pra vencer na vida com o meu talento. Olha, eu tocava até por um real, em festa de aniversário, vai casamento. Mas meu dia chegou, oh, oh, oh, oh. Estourei do forró, cantando vaquejada. O mundo pra girar, tem uma ação do Alphaville fazendo é boiada. Estourei do forró, cantando vaquejada. O mundo pra girar, tem uma ação do Alphaville fazendo é boiada. Eita, vaqueirão, massa do meu Brasil. E aí, valeu do Vieira, outra cara, metade da vaquejada. Simbora, simbora. Fazia show pra mamãe e papai, numa casinha de taipa do interior. Meu automóvel era um cavalo brabo, do nome zangado que vovô deixou. Criei coragem e fui pra capital, pra vencer na vida com o meu talento. Olha, eu tocava até por um real, em festa de aniversário, bar e casamento. Mas meu dia chegou, oh, oh, oh, oh. Estourei no forró, fazenda é boiada. Estourei no forró, cantando vaquejada. O mundo pra girar, tem uma ação no Alphaville, fazenda é boiada. Simbora, meu amigo, irmão Manuel do Oroz, a marca do sucesso. E meu amigo Marcos Nunes, o estouro. Meu amigo, diretamente do Maranhão, Sorriso Show e evento. Aquele abraço. Manda um abraço especial aqui pra meu amigo Sorriso, Produções e Eventos, o estouro. Valeu, meu amigo. Aquele abraço, Sorriso. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.